educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. E nessa atmosfera de reflexão maravilhosa que Emmanuel nos coloca, eu posso dizer bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos amigos. Essa lição é lindíssima, é muito bonita e é realmente a base de tudo, a educação. E isso aí lembra sempre aquilo que o Alan vive repetindo aqui, né? Não existe pessoas más, existem pessoas distraídas, alguma coisa assim. E realmente o ser humano, né, criado por Deus, não poderia ser de outra forma. Por isso que nós temos que entender que o processo tem que ser educativo. Nós não podemos pegar um elemento, uma fera, né, e tentar passar a mão na cabeça. Agora, o processo de transformá-la em fera, de fera para um animal doméstico, é um processo lento e gradual e vai precisar muita força, muita agressividade para contê-la, né? Então, que nós tenhamos sempre o bom senso de procurar conter quando a coisa não dá para se aproximar muito, né? Que a gente tenha muita prudência, porque realmente nós não temos aquele nível do Cristo, num nível de um São Francisco de Assis. Então, tem horas que a gente tem que fazer que nem os animais fazem. Os animais não chegam perto das coisas assim, que eles não têm certeza o que, que é. Eles vão com um galho, alguma coisa, que é para se der um bote, ele está numa distância segura. Então, nós temos que sempre perceber isso. E outra coisa, não se educa sem que aquele educando, ele fique chateado, fique constrangido, né? Que a gente faça com amor, mas faça com firmeza, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, de ser apontado, mas que a gente, com muito amor, com muito carinho, a gente possa fazer sempre o melhor. É muito interessante quando nós lemos no título do Emmanuel desse artigo a palavra única, chamada educa. Educa é algo tão necessário para a nossa vida, buscar a educação é tão necessário, que isso vem por toda a história da filosofia, esse convite, né? Começa lá, talvez uma das frases mais antigas que a gente tem histórica é: conhece-te a ti mesmo, né? A gente precisa se conhecer. Esse é o processo da educação. A gente precisa saber dos nossos limites, né? As nossas falhas, né? As nossas falhas, as nossas... Tem habilidades que a gente deve multiplicar em nome do outro, né? Nosso trabalho em facilitar a vida do outro. E é interessante que eu não vou lembrar agora o verso certinho, tem os versos pitagóricos. É muito interessante de ler. Você vê que é antes de Cristo, né? E ele fala de outra maneira, eu vou falar com as minhas palavras, que ele fala assim: Deus não precisa de você, você precisa de Deus, né? É uma conexão, porque se Deus habita em nós, como está ali nos textos de Emmanuel agora, se Deus habita em nós, ele já está conosco, ele é por nós, ele já está em nós. Agora, por que nós não ainda temos a abrangência de perceber esta ação de Deus? Porque nós não nos educamos e não nos conectamos. Manifestarmos, né? Que Deus se manifeste em nós, né? Esse é isso, a chave. Por que a gente não se transforma nessa ferramenta de Deus, né? Por que a gente não entra em sintonia com esse mais alto, né? Por que ficamos tão distraídos, tanto tempo longe do objetivo primordial da nossa encarnação, que é a autoevolução? O Alan, você observa que a doutrina espírita, todo o trabalho dela é esse. E quando a gente, por exemplo, fica triste, deprimido, ela coloca, não faça isso, não abaixe não a cabeça. Isso, por quê? Porque nós precisamos descobrir isso. E a partir do momento que começamos a descobrir, a gente vai sentindo as manifestações, vai começando a gostar, e aí então faz que nem Paulo, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Isso aí. Sendo Cristo Deus? Não. Sendo Cristo o Espírito mais evoluído que esteve entre nós e... Nas palavras de Humberto de Campos, eu falei isso numa palestra essa semana, no livro Boa Nova, ele fala assim, que Jesus manifestava um reflexo condicionado de natureza divina. Então, veja só, ele refletia Deus, ele reflete Deus, vamos melhorar de forma automática, do verbo. Ele reflete Deus, ele é um espelho que reflete Deus, mas foi condicionado, ou seja, ele se preparou para esse processo durante muitas encarnações, provavelmente anteriores à Terra, provavelmente não, com certeza anteriores à Terra. A gente tem comentado aqui, né? Por exemplo, o nosso sangue circula no nosso corpo e a gente não tem um mínimo, mas isso aí não nasceu pronto. Isso aí, nos reinos inferiores, sofreu um processo evolutivo que chegou nesse ponto. E a mesma coisa com relação a tudo e com relação a Deus, principalmente. A partir do momento que a gente vai vivendo aquilo intensamente, aquilo então entra no reflexo condicionado. E olha que interessante que o Luiz falou. O Luiz citou o sangue, né? Circulando em nós no corpo físico. E qual é o sangue do corpo espiritual? Né? Logicamente não tem sangue no corpo espiritual, mas qual é esse elemento que conduz o oxigênio para o espírito? É justamente a mente desenvolvida, é esse psiquismo aprimorado reencarnação após reencarnação, porque nós somos um núcleo que emana e recebe energias. Nas palavras do Jorge André, núcleo de potenciação. Núcleo de potenciação, para usar as palavras de Jorge André. Somos um núcleo de potenciação, receptores e irradiadores de energia. Qual a energia que cada um de nós está irradiando e em igual termo nós vamos receber? Então, atraímos os nossos semelhantes, vivemos numa esfera energética desse nível. Jesus já vivia numa esfera divina. Por isso, a sua ação, a sua atitude era de reflexo condicionado da natureza divina. E a sua forma de ensinar era simples, né? Brilhe a vossa luz entre os homens. Não precisa falar mais nada, né? Nada. Ele falava de forma simples. O tesouro que a traça não rói, a sua luz. A pessoa que não entende, porque não quer, né? Porque... É atrevida de falar assim, não é assim, isso aí está muito simples para ser assim. Mas não é complicado, e isso a gente tem que ter consciência também. Agora, complicado é você abrir mão das distrações do mundo para focar na evolução espiritual. Hoje de manhã, eu e o André mantivemos um diálogo mais ou menos nessa linha. O André me mandou um artigo onde a moça, num incidente, ela lembrou de vidas passadas. Uma coisa assim, clara, muito, muito nítida. E aí, então, eu li os comentários, né? E aí, uma lá dizendo assim, não, ela foi buscar no todo universal, porque nas memórias dos nossos antepassados. Quer dizer, o pessoal, na realidade, gosta de complicar. E Jesus foi muito simples. Simples. Né? Então foi muito claro. Muito claro. Bom, são 9 horas e 46 minutos. Hoje nós estamos aqui com a ausência do nosso querido amigo Geraldo de Tarso, porque ele está com a família em Portugal. Então, Geraldo, uma excelente viagem para você. Aproveita. Conviver em família é uma das bases de toda a nossa evolução espiritual. Quando a gente aprender a conviver com alguns na nossa família, um dia nós poderemos chegar no nível de Cristo, que cuida da evolução espiritual de um planeta inteiro. A gente tem que primeiro passar pelo estágio da família, de conseguir cuidar de 2 ou 3 ou 4, né, para um dia poder cuidar de mais pessoas. E isso é muito gostoso. Você que está nos ouvindo, em todas as cidades aqui do interior, temos hoje um ouvinte aqui do Rio de Janeiro, um abraço para você. Divulgue o nosso trabalho aí na sua região, muito importante. E temos também um ouvinte hoje nos Estados Unidos, que também pedimos que divulgue estes... A nossa rádio é uma rádio que vai aí para 21 anos em abril, dia 11 de abril nós vamos para 21 anos de existência. Ela era, não é totalmente na internet esses 21 anos, ela começou alguns anos atrás um trabalho paralelo na internet e hoje nós estamos apenas pela internet. Então, divulga o nosso aplicativo, é gratuito, tem para Android, tem para pro Apple, tem para iOS, né, que fala. Dá para ouvir pelo computador, você tem muitas possibilidades de entrar em contato conosco. Nós temos um Facebook também, União Rádio Web, que você pode deixar lá seu comentário, sua pergunta, seu apontamento. Podemos divulgar o evento espírita da sua região. Manda para nós, a gente também tem esta prerrogativa, né, de divulgar as boas ações, as boas obras do nosso querido Espiritismo. Bom, para a reflexão de hoje, eu separei para a primeira parte do nosso programa, né, um texto do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes disso, eu vou pedir para o André que coloque a nossa prece inicial para a gente entrar em sintonia com o plano espiritual. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, depois desta linda prece na voz da nossa amiga Terezinha de Oliveira, que tenho a fé de que contamos com ela, vez ou outra, em sintonia fina com a gente, tamanho era o carinho que nós tínhamos por ela, veio ao nosso programa algumas vezes para entrevista, sempre com muita doçura, sempre com muita simplicidade. Espírito de luz que teve entre nós. Felizes aqueles que aproveitaram dos seus ensinamentos e ainda podem aproveitar. Tem uma série de estudos dela, são 7 livros, você adquire através da editora Allan Kardec de Campinas, básico e essencial para toda a casa espírita começar com o pé direito, estudar corretamente e realmente se enfronhar pelo estudo correto, sistematizado e alicerçada da doutrina espírita. Então, chama a coleção Estudos e Cursos, eu acho que da Teresinha de Oliveira, e são 7 obras necessárias para todo mundo ter um bom conhecimento. Bom, nesse nosso primeiro bloco, nós trazemos um texto para reflexão. Esse texto está no livro Caminho, Verdade e Vida, é o número 109, a lição, e o título é Acharemos Sempre. Começa com uma pequena citação de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 10. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E Emmanuel comenta: ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior, que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhe. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. E, inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Esse texto é muito bonito e, inclusive, é um alerta, né? Às vezes a gente comete o erro. Existem pessoas inocentes, pessoas que não têm malícia, e a gente fica tentando ensinar malícia para ela. É o maior erro que a gente comete. Aquela pessoa é pura. Ela tem o que nós precisamos chegar. Então, é muito comum isso. A mente que se desenvolve na malícia, na desconfiança, ela tem um trabalho violento de elevação. Porque tudo, o foco é sempre você, eu, André, qualquer um ser que no mundo de provas e expiações a gente foque, vai sempre encontrar coisa errada. São raríssimos aqueles espíritos que passam pelo nosso planeta e a gente pode dizer assim: ó, passou incólume, né? Não tinha nenhum defeito. E quando a gente foca nos defeitos, é uma dificuldade danada, porque é sempre aquele o ponto que nos chama atenção e atrai. É a questão da sintonia, né? A gente já busca aquilo de uma forma natural. Então, essa malícia, essa vivência que a gente chama às vezes como uma qualidade, nós temos que nos desvencilharmos dela. E os livros espíritas são muito claros. Eles nos orientam no sentido de que a gente passe, não veja, né? Então, que a gente aprenda, a relevar. Porque aquela habilidade de enxergar essas coisas nós desenvolvemos de uma forma consciente ou não. Nós desenvolvemos. Agora nós temos que perdê-la. Nós temos que desacostumar-nos de observar com os olhos da malícia. Sem sombra de dúvida sobre o aspecto material, a gente se livra de muito abacaxi. Mas para a ascensão espiritual é um bloqueio que cada um de nós tem que trabalhar em si. E é interessante, né, Luiz, que esse conceito, né, de achar sempre, Emmanuel, ele foi muito iluminado, bom, como ele sempre é, mas ele teve uma sintonia fina quando ele coloca essa questão, né? Nós acharemos sempre o que buscamos. O meu pai, ele brincava comigo sempre, né? Ele falava assim, falava, tá aí meu pai, graças a Deus, vivo aí, que a gente tem uma convivência muito boa, hoje mesmo levar almoçar em casa. Mas ele sempre brincava comigo quando era moleque, ele falava assim, era uma frase esotérica que ele achou em algum lugar, ele falava assim, cuidado com aquilo que você deseja, porque aquilo que você deseja, você já tem. E eu na época, né, moleque, eu brinquei com meu pai, ah pai, eu quero 1 milhão então na época, sei lá, um valor qualquer assim, né, eu quero ter 1 milhão, né. Aí ele falou, você deseja mesmo? Você vai ter, mas se você desejar de verdade no seu coração. Só que lembre, cuidado com esse desejo, porque depois que você tiver, você vai fazer o que com isso? Né, na época eu não falava 1 milhão, eu falava assim, hoje 100 milhões, 200 milhões, falava uma fortuna assim, né. Ele falou, você imagina o que é ter esse dinheiro na sua mão? Você acha que a sua vida vai estar em paz com ele? Você acha que você vai conseguir amigos sinceros depois disso? Então, ele fazia eu pensar, né? Não, raciocinar, né? Você mesmo contou aqui um exemplo de um amigo seu que acaba de comprar um carro. Ah, é? E já quer outro. É isso, né? Aí. A hora que ele está mostrando aquele, ele acaba de mostrar o que ele comprou e fala, você precisa ver o próximo que eu vou comprar. Ele nem curtiu aquilo, né? Então, ele entrou numa ciranda de distrações atrás de um objeto, né? Que só Alan, ele dá valor, né? Isso é um erro que nós cometemos hoje, né? Eu lembro que nos natais a gente recebia um pacotinho e curtia aquele pacotinho anos, né? Ficava às vezes até o outro Natal brincando com aquilo que estava envolto por aquele pacotinho. E hoje a gente vê as crianças, não termina de abrir um pacote e já tem que abrir o outro. Então, não curte. E nós estamos falando de educação, né? Começamos o nosso programa com educação. E isso é uma deseducação. É uma deseducação com relação aos filhos e com relação, inclusive, à nossa finança, porque a gente gasta para fazer isso. Né? A gente está despendendo valores para fazer uma coisa que deseduca. E depois, consertar isso não é uma coisa tão fácil, né? Então, veja que nós começamos com um texto hoje, que ele tinha o nome de Educa. E dentro desse processo de Educa, eu trouxe esse outro que chama Acharemos Sempre. Então, educa para achar aquilo que a sua sintonia atraia. Porque você vai atrair alguma coisa. Você vai achar alguma coisa. E Emmanuel mesmo, ele usa uma frase que eu repito várias vezes, porque ela é muito clara. Ele fala assim, num outro texto, eu agora não me recordo qual, ele fala assim, a abelha busca o mel, o abutre a carniça. O que você está procurando? Mel ou carniça? Você é abelha ou é um urubu? O que você está procurando? Você vai achar. Você vai achar. Está aqui essa outra explicação somada a essa. Nós vamos achar o que nós procurarmos. Então, realmente, muito cuidado com aquilo que a gente procura, porque a gente acha. Muito bem. São 10 horas e 1 minuto. Estamos na nossa União Rádio Web, contando com todos vocês sintonizados por outros países, outros estados. Estamos aqui em Piracicaba, interior de São Paulo. E agora nós vamos começar o estudo do livro O Céu e o Inferno, que o nosso querido Allan Kardec nos organizou. E nós estamos no capítulo 6, que fala dos espíritos suicidas. E hoje nós trazemos a história de François Simon Louvet. E começa assim: a seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Então veja que agora nós estamos dia 2 de fevereiro, né, de 2020, nós estamos falando de 167 anos atrás. E foi dado de forma espontânea, não foi evocado esse espírito se manifestou. E ele fala assim: tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas. Oh, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo suplico a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome em vez deste sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilariais em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses felizes que estão aqui e sabereis quem fui. Orai por mim. Uma súplica triste, dolorosa. Veja que ele tomou o arrependimento. Lembram que falávamos na semana passada? Ele arrependeu do que ele fez. E ele agora então está expiando. E ele pede a oração para que ele consiga empreender o caminho da reparação. E aí o guia do médium, né, ele fala assim: esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação, atirou-se da Torre Francisco I no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Você vê que eu comentei antecipado que eu não tinha lido esse texto. Ele está desejando a reparação. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no jornal do Havre de 23 de julho de 1857 a seguinte notícia local: ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de cirga, cujo pendor na embriaguez o arrastava ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, a Rua de La Cordère. Tinha 67 anos. O que é interessante essas informações aqui é que eles não só receberam esse espírito, receberam a informação, mas foram checar lá no jornal se aquilo tinha sido um fato. Então já vem aqui uma informação doutrinária importantíssima. Isso, né? É educação, né? Educação, educação. Educação. E tem um pequeno comentário aqui de Kardec que encerra essa passagem até curta do livro do Céu e Inferno. Ele fala assim, ó: 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. Veja só, ele está se manifestando 6 anos depois. A terra, o vácuo que ele se jogou, né? aquele vácuo da queda, horroriza-o a perspectiva da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Ele não sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com suas chamas? Quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever, como outros o fazem das suas alegrias. E fazem-no muita vez, espontaneamente, sem que neles se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Vejam quanta informação, né? Esse livro, O Céu e o Inferno, vocês vejam, nós estamos há algumas reuniões falando de espíritos suicidas que se manifestam. E às vezes você pode pensar assim, poxa vida, vamos sair disso, né? Porque é sempre... Quanta informação doutrinária nós encontramos aqui. Vamos começar por uma. A manifestação foi espontânea. Isso aí, a leitura que se deve fazer é exatamente essa. Kardec estava querendo fazer o estudo sobre o suicídio. Ele evocava casos que ele conhecia. Então vejam, ele sabia que aquele elemento já tinha morrido por suicídio e ele evocava. Aquele espírito se manifestava, dava provas de que era aquele espírito realmente. Os mentores espirituais estavam acompanhando. Esse espírito se manifesta espontaneamente, quer dizer, é trazido. Você acha que Kardec teve alguma dúvida que aqueles espíritos guias trouxeram um cara errado? Por que ele foi buscar a informação? Porque ele tinha que deixar o ensinamento para nós. Nós não vivenciamos a comunicação. Aqueles que vivenciaram a comunicação não tinham dúvida nenhuma que se tratava realmente de um senhor, e eles não tinham necessidade de confirmar a identidade. Mas eles tinham um dever de educar, através da instrução, aqueles que posteriormente iriam ler a história e não viveram o momento. Então eles foram lá, pesquisaram e mostraram e deixaram documentado a fonte onde eles encontraram a informação de que aquele espírito que se manifestou realmente existiu. Então vejam quanta informação doutrinária e quanto sentido no dever de educar. Porque eles iriam ser lidos 160, 170 anos depois, e a pessoa que leu, ela está vendo, puxa vida, eles foram ver se realmente era aquele espírito. Então, esse ensinamento é justamente o ensinamento que faz nascer em nós a convicção sobre aquele determinado assunto. E o espírito, quando ele se atira, ele tem alguns segundos no vácuo. A partir do momento que ele bateu, acabou. Acabou uma ova. Ficou gravado na mente aqueles segundos que já fazem 6 anos que ele lembra deles. Então aquele vácuo que aparentemente são alguns segundos que vai acabar, não acaba nunca. Vocês vejam a importância, a gente devia de pensar num curso para almas que pensam no suicídio. Imagina se as pessoas que pensam no suicídio ouvissem essas histórias, eu perguntaria para vocês, quantos desistiriam disso? Devia ser abre um curso. Universidade para quem pensa se suicidar. e toca o livro do Céu e o Inferno para as pessoas estudarem. Isso aí devia ser decreto, devia ser existir para que as pessoas pudessem se inteirar, né? E com propaganda, olha, você pensa em se suicidar? Por favor, pegue esse aplicativo. É uma coisa a se pensar. Porque se divulgando, aqueles que pensam em suicidar não precisariam se identificar, mas teriam lá a história contada, vídeo. Olha, olha. Maravilhoso. Vídeo. Soltar vídeo na internet para pessoas que querem se suicidar. Então vocês vejam quanta coisa nós ainda podemos fazer, que surgiu agora, nesse programa, e que pode ajudar aquelas pessoas que vão fazer essa besteira, que vão fazer, cometer essa loucura. Infelizmente, ainda, ou melhor, hoje em dia ainda mais do que antes, o suicídio é uma prática ainda muito, muito... É um suicida a cada 10 minutos no mundo hoje. Infelizmente, nós temos essa estatística. Agora, imagine a pessoa que está querendo pôr fim à sua miséria, ao seu desespero nessa encarnação, cai um outro desespero, que é o de repetir por muitos e muitos muitas vezes aquele último instante do desespero da morte. Ele abrevia o tempo de vida, ele abrevia a oportunidade de aprendizado, ele abrevia o que seria a essência da sua experiência, que seria a experiência de sofrer, talvez. Porque se ele está passando por uma miséria dessa, ele está reparando algo do passado. Ele teve uma angústia, então ele teve um arrependimento, ele teve uma expiação, ele pediu uma reparação, então ele veio numa vida miserável. Essa era a prova. E você viu que ele tem uma filha, né? O trecho menciona que sua filha... Sim, alguma sim, coisa, né? Vamos ler aqui o que ele... É verdade, Luiz. Teoricamente, não era para ter passado tanta miséria. Vamos ver o que está no jornal aqui, ó. Isso. Não, mais de uma, né? O corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas. Então, quer dizer... A gente também aqui não está julgando as filhas, mas só comentando que... A história é mais complexa. A história é mais complexa, o buraco é mais embaixo. É. Tem coisa acontecendo aí nessa vida, nesse espírito, né? E imagina ele, 6 anos naquele processo de sentir o vácuo constantemente. Aquilo é muito mais do que uma expiação, aquilo é um sofrimento, né? A Ivone Pereira, ela inclusive, se não me falha a memória, ela cometeu suicídio em vidas passadas, sim. E um deles era essa, se atirar do despenhadeiro. E ela relata, né, que porque ficam espíritos obsessores... instigando, cutucando, né? Para forçar a pessoa a repetir o mesmo ato. Imagina como isso deve ser agoniante, né? Você já tem uma certa tendência ali, né? E ainda assim vem outro na sua orelha falando, vai. Por isso também que nós, né, precisamos ficar muito atentos naquilo que acontece com as pessoas à nossa volta. Você observa assim, né? Nós estamos abordando o aspecto daquele que se suicidou. Isso. Pensa naqueles que instigaram essa criatura ao suicídio. Olha o drama como se estende, né? Se pode evitar quando a gente trabalha nesse sentido. Obrigado. Quando a gente trabalha no sentido de evitar o ato. Como que eu posso falar assim? É um ciclo de envolvimento de pessoas, é uma cadeia de envolvimento que não se resolve numa próxima encarnação. Ah, mas... São encarnações para resolver. Sabe lá quantas. Por quê? Porque todos os envolvidos vão ter que novamente estarem juntos, né? Estarem conectados nesse processo. E isso realmente é um processo muito, muito desgastante. Vocês vejam que eu mesmo comentei com o Luiz aqui no começo, e eu faço questão de comentar isso com vocês. Eu falei assim, nossa, mas como que o Kardec, né? Ele insistia em cada ponto, ele dava muitas visões, né? Vamos nós lá para outra visão de um suicida. Eu comentei isso com o Luiz. E eu até compartilhei já no nosso Facebook essa história, eu compartilhei, porque eu achei fantástica essa história. Fantástica no sentido de ser informações, assim, né? Não, dela ser diferente. Ele não foi evocado, que isso já é uma, não era a prática natural deles, normalmente eles evocavam um espírito que eles nem imaginavam ter vivido, né? Aquele grupo nem tinha ideia da história de vida dele, que havia suicidado 6 anos antes. Quer dizer, você quer maior identidade do plano espiritual que os assistia do que essa? Nossa Senhora! Foi trazido por eles. Foi, precisa foi ver, assim, ó, não precisa nada. Vamos colocar essa história que ela é boa, ela pode ilustrar bem, vamos direto trazer esse aqui, porque eles talvez tivessem assim, um limite nas evocações dentro das histórias que eles conheciam, né? Agora, quando eles recebem isso aí de bandeja, isso aí é um presente dos céus, né, para eles. Né? E você vê, né, esse índice de suicídio existe porque o céu e o inferno não é divulgado. Isso é mais alarmante ainda. Total. Porque eu já comentei aqui na rádio, e essa semana eu brinquei lá num centro espírita, o Sli, lá em Limeira, né, novamente com o assunto, perguntando quem já leu o Evangelho. Então, dentro de um centro espírita, eu começo a pergunta assim, quem tem o Evangelho? Todo mundo tem. Se não tem, o centro espírita até presentei ele com o Evangelho. Ah, muito bem. Desses que tem, quem leu inteiro? Então, daí já rareia as mãos levantadas. E daí, no fim, eu ainda faço a terceira pergunta. Agora, esses que levantaram as mãos, para qual deles eu posso fazer uma pergunta? Aí ninguém mais levanta. Raramente um fica com a mão erguida. Por quê? Porque não conhece o Evangelho que transforma. Mas, se nós temos 5 obras básicas, as pessoas ficam tão ávidas em ler novidades, livros. Não, mas o que saiu esse mês? Né? Eu cuidei muitos anos aqui da livraria em Piracicaba e a pessoa queria saber da novidade. O que chegou de novo? O Kardec, Alan, foi chamado a atenção porque ele não apresentava novidades. E ele diz, por que apresentar novidades se nós não nos debruçamos sobre os fatos que estão nas nossas mãos? A base. Você veja esse assunto como deu... Nossa, variações senhora, aqui. A gente pode ficar refletindo nesse texto e assim, convido vocês, esse texto, eu já falei, vou reafirmar, está compartilhado em nossa página do Facebook, União Rádio Web, está lá o texto. Eu pediria a vocês, aí faria um desafio, vai lá e comenta. Que é justamente para sentir. Né? Vocês vão ver que tem informações nesse texto que nós não abordamos aqui. São muitos lados do texto, muitos pontos de vista. Né? Aqui eu e o Luiz temos 2. Né? Hoje ainda o nosso amigo Geraldo não está com a gente, então só temos 2 pontos de vista. Você pode dar um terceiro, um quarto, e assim nós vamos crescendo no nosso conhecimento e sedimentando essas informações. Busca e acharás. Exatamente. Veja o que você está buscando, hein? Vamos lembrar disso. Muito bem. 10 horas e 20 minutos aqui na nossa cidade de Piracicaba, no dia 2/2/2020. Clima agradável dessa manhã. Contamos com... Agora temos ouvinte também lá no Chile. Então, estamos indo, hein? Olha, outros países, outros estados, e você nos ajudando a divulgar o nosso programa. E assim, você pode divulgar de várias maneiras. Além de falar desse horário que é ao vivo, né? Nós estamos aqui hoje no estúdio gravando esse programa. Ele é retransmitido em outros horários. Se você entrar no aplicativo, ele tem uma agenda das apresentações. Então, você escutou alguma coisa nesse programa que você acha que alguém deveria escutar, ou que você aconselharia para alguém escutar, você tem como falar com essa pessoa. Fala, olha, baixa o aplicativo aí. Escuta o programa tal dia, tal horário aí. Você vai ver o que eu estou te falando. Né? E assim a gente vai multiplicando o número de pessoas que... E até pessoas que às vezes estão envolvidas com essa tendência, né? Isso. E que podem se instruir a respeito. Pegar o texto que nós colocamos no Facebook e compartilhar, né? São maneiras de você trabalhar pelo espiritismo dentro da sua casa aí hoje com a internet. É encaminhar para um, encaminhar para outro. Nos ajuda nesse processo de divulgação da doutrina espírita. 10 horas 22. Luiz separou a música de boa qualidade. Olha, Alan, você vai ficar encantado. De novo, né? Porque está virando um lugar comum isso aí. E olha, já tem até a do domingo que vem, que eu acho que é mais bonita ainda, né, André? O André... Vamos pular desse ano. O André está ficando encantado porque ele não conhecia a música, né? Então agora ele está começando a ver a nata do que existe. Esse nosso amigo André. André, para quem não sabe, ele nunca se manifesta aí no microfone. Eu falei para ele que eu vou botar o microfone. Esse microfone tá funcionando? Então, por favor, fale com nossos ouvintes. Fale um oi para todo mundo. Isso. O André, ele participa de um grupo mediúnico comigo lá na União Espírita, né? É um moço fantástico. Só para vocês terem uma ideia, para participar desse grupo às quintas-feiras, o André trabalha em Jundiaí. Eu estou procurando emprego para ele aqui em Piracicaba, mas ele trabalha em Jundiaí. Ele sai de Jundiaí para chegar às 8h15 aqui em Piracicaba e participar do programa. Isso é dedicação, né, André? Dedicação, né? É. André, então fala com nossos ouvintes. Na verdade, eu só tenho a agradecer aí a oportunidade do estudo, porque no fundo, a gente pensa que vai lá para ajudar, e nós que somos ajudados pela experiência e tudo mais. Isso é muito legal. Então, na verdade, é um privilégio. Quando a gente vai entrando em contato com isso, é um privilégio, e cada vez mais a gente quer auxiliar e participar. Essa é a verdade. E a partir de hoje, André, quando você se sentir com vontade de dar um pitaco aqui no programa, é só puxar, tá bom? Tá, João, eu agradeço. Tem essa liberdade. Tem essa liberdade. Você sabe que eu vou contar, eu fiz questão de falar com o André agora. Ah, essa porque, história é fantástica, deixa eu anunciar. É fantástica essa história. Eu gostaria de deixar claro como foi a minha vinda ao programa, né? Eu devia ter a idade do André. O Luiz, então, da mesma forma que o André hoje, que é mais jovem do que a gente, tem a oportunidade de conviver conosco, eu tive de conviver com o Luiz, com outros grandes amigos, inclusive o Jaime de Arruda Dias, que mandou está nos ouvindo. Jaimão, abraça no seu coração. Ele foi um desses valorosos irmãos que eu convivi lá na o Sérgio Parisotto. Sérgio Parisotto, Urbanos Hotel. Urbanos Hotel. A Narzinha, o B, né? O Gil Pérez Menezes, o Cláudio. Cláudio. Esqueci o sobrenome do Cláudio. Era um grupo extremamente dedicado ao estudo espírita, e eu estava ali com eles ali. Que legal. Na idade do André ali, e só sugando aquelas informações. E eles falavam de um livro, eu corria atrás do livro para ler, e eu lia o livro, e vinha cheio de perguntas, eu era um perturbado com eles. Mas aí o que acontece? O Luiz é convidado para comentar o programa Visão Espírita, e ele me convida para conhecer o programa Visão Espírita. E eu igualzinho, o André, hoje, agora, aí, nesse momento, ele falou assim, Alan, fale alguma coisa aí. Eu fui lá para ver o programa, não era para falar nada. E falo. E não parei de falar até hoje. É isso aí, com muito prazer, né? Então, André, a nossa música de hoje, sim. E que os nossos ouvintes avaliem. Thank you. delícia de música, aquarela brasileira. Isso aí é, é o suprassumo da nossa composição brasileira. Nós temos que valorizar mais esses nossos grandes compositores brasileiros, tocado por uma orquestra maravilhosa, né? Essa música foi, fez parte daquele filme Melodia Imortal. E como eu sabia, olha só como que a intuição funciona, né? Como eu sabia que hoje o Luiz traria uma música de boa qualidade, porque às vezes eu falo mal das músicas que ele traz. Isso aí é chovendo molhado, né? Mas como eu sabia que eu ia receber essa maravilhosa inspiração musical, eu trouxe do livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, que eu tive o privilégio de chegar nele através do Vadimeco Espírita. Eu estava fazendo um estudo para fazer um seminário sobre arte e espiritismo, que, por sinal, eu me encantei com esse estudo, gostaria de falar mais vezes. Se você aí no Centro Espírita quiser um seminário sobre isso, vale a pena, o assunto é fantástico. Esse livro foi um dos que eu estudei. E eu vou ler o finalzinho. Só lê o título dele de novo. O Espiritismo na Arte, Leon Denis. Leon Denis, para quem não sabe, é contemporâneo e amigo de Allan Kardec. Dizem os espíritos que se Allan Kardec não assumisse a função da codificação, ele estava ali pronto para isso. E quando Kardec desencarna, ele assume a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele fica à frente do movimento e tem obras fantásticas. E nessa aqui, né, que é O Espiritismo na Arte, no capítulo 7 ele fala a música terrestre. E ele fecha esse capítulo falando a seguinte frase. Prestem atenção, porque eu, depois desse estudo, eu falo que o Espiritismo nos conecta por filosofia, ciência, moral e arte. Essa é uma das frases que me fazem pensar nisso. O pensamento, a inteligência são portas da mesma harmonia universal que a música. Olha só, o pensamento e a inteligência são portas da mesma harmonia universal que a música. E é por isso que esta, sozinha, pode exprimir o que o pensamento, a inteligência, concebem de mais alto e mais sublime. Pois a vibração sonora não é senão uma manifestação da vida universal. É por isso que ela desperta um eco nos recônditos mais secretos da alma. Ela reanima em si como que uma vaga recordação dos céus profundos onde nasceu, viveu e reviverá. Que lindo, né? É maravilhoso isso. É muito, muito bonito. Realmente. E o Leon Denis, só para o pessoal entender, ele era autodidata. Ele nunca frequentou academia, escola, né? Não tinha escola. A mãe dele é que o ensinou a ler, né? E é realmente um espírito especial. Diferenciado. Isso. Né? E a gente... Vou voltar a falar. Desculpem que tem certas coisas que a gente tem que ser um pouco chato. E as pessoas ficam procurando novidade. O Espiritismo está cheio de novidade, só que você precisa ler. Você precisa ir lá, comprar o livro, buscar o livro, ler uma segunda vez. E esses livros dele são mais baratos, bem mais baratos que das novidades, porque você pode encontrar nos sebos, por exemplo, por um preço bem acessível. Esse mesmo eu comprei em sebo. Eu olha aqui, ó. Tá aqui o escrito do sebo. Só que, veja, eu comprei em 1990. Não serve muito de base, mas já comprava em sebo, porque eu brinco que eu sou uma traça, né? E tá escrito aqui que eu paguei R$6. Só que R$6 em 90 não era real. Real entrou em 94. Isso, mas hoje deve estar em torno de 7 ou 10 reais, no máximo. Não vai pagar mais do que isso. Então, são obras. Você quer aprender Espiritismo? Coloque lá, vai no estante virtual e coloca autor Leon Denis. Isso. Pode comprar qualquer título. Nossa, são títulos. Problema do Ser, Destino da Dor. Nossa, obras realmente necessárias. Cristianismo e Espiritismo. Cristianismo e Espiritismo. Obra necessária para nossa educação espírita. Muito bem, são 10 horas e 34 minutos. estamos com ouvintes espalhados pelo mundo hoje nos ouvindo. Estados Unidos, Chile, vários estados. No Chile, um abraço para o nosso amigo. Tem dois no Chile, viu? Dois? Poxa, o Denis então já reproduziu. Está se multiplicando, mandou para um amigo, é isso aí. Ótimo. Estamos aumentando a nossa amplitude, a nossa divulgação, e isso nos deixa extremamente felizes. Eu trouxe para o nosso último bloco do nosso programa, eu trouxe o livro O Consolador. E estou abrindo aqui o livro em um capítulo com o nome Prosélitos. E a pergunta é a 362. Então, se você quiser ir acompanhar ou anotar para ler depois, esse livro, O Consolador, foi ditado por Emmanuel para Chico Xavier, né? Vamos ver aqui o ano. Em 1940. Então já vão aí... Sete anos depois eu nascia. Olha só, são 60, quase 80 anos. Né? Olha só, 80 anos atrás, exatos 80 anos atrás, Emmanuel trazia esse livro com perguntas e respostas que englobam uma parte essencial do fundamento espírita. Então, se você quer fazer um estudo sério, é uma das obras aconselháveis para isso. E nessa parte aqui, nesse capítulo, em especial Prosélitos, na pergunta 362, ele pergunta assim: poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? E a resposta dos espíritos é assim, ou do próprio Emmanuel, né? Não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Estamos falando aqui, né? Que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo. Porque, antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações. Meu Deus, que quanta... e é tudo que a gente tem comentado aqui, né? Quer dizer, então nós temos que primeiro nos iluminarmos, para depois, através da vivência da iluminação que a gente aprendeu, a gente poder ensinar os outros através do exemplo. Eu não vou repetir, não vou cansar de repetir aqui. O outro dia que o homem pediu para mim capinar, né? E eu passei adiante, como dizer, se orelha não sabe que eu não sou dono dessa casa. Então, na realidade, o processo de incorporação, ele é um processo depois do conhecimento. A gente tem que buscar o conhecimento para saber que aquilo existe e começar a perceber e praticar. Eu conto sempre de uma irmã que eu tenho, é muito querida, ela é inteligentíssima, e eu coloquei o livro Os Mensageiros na mão dela, para ela ler. Ela leu uma lição e ela me devolveu o livro. A expressão que ela usou, ela disse assim: você acha que eu vou ficar louca? E ela estava certa, porque ela percebeu naquela leitura que se ela tivesse incorporado aquele conhecimento à sua vida, a sua vida passaria a ser um inferno. Por quê? Porque aquilo que ela faz e que iria causar todo o transtorno para ela, ela gosta. Ela se sente bem com aquilo. Ela quer fazer aquilo. E aí aquela leitura que eu estava dando para ela iria deixá-la com peso na consciência. Então, quando a pessoa adquire o conhecimento, então ela começa a ver as bobagens que faz. Agora, quando ela gosta daquilo, ela não quer ver as bobagens que faz, porque ela quer se compraz com aquilo. Ela não quer alguma coisa que perturbe, ela quer continuar naquela maré. Ela quer, ela ainda não sente arrependimento. É isso aí. Não dói nela, não ainda dói, né? Exatamente. Aquele comportamento para ela ainda gera prazer, né? Isso, exatamente. É um esse prazer, é o ponto. Porque nós buscamos o prazer, segundo o próprio Freud, né? A busca do prazer é natural em nós. Mas viver no gozo, né, desse prazer é doentio. Mas o Alan, o processo inicial do prazer é através da matéria. Você veja que, por exemplo, com relação ao sexo, vamos direto no ponto. Uhum. Por que que nós sentimos prazer no sexo? Porque se não sentisse, a raça humana já teria exterminado. Então buscamos a prática do sexo pelo prazer que ele nos dava. Agora, nós partimos do instinto para a razão, para a angelitude, como a primeira lição que nós lemos. Então nós temos que sair do instinto, nós estamos nos libertando. Agora, é perfeitamente natural que as pessoas ainda estejam com os seus arrastamentos no instinto. Agora é uma luta individual. E é talvez o maior desafio, né? Viver no equilíbrio entre nessa busca evolutiva. Lógico que prazer é bom, né? Até o nome ele subentende isso. Mas não é só assim que a gente vive. O prazer é um estímulo para a gente fazer certas coisas. E, né, tem uma dose, né, Alan? Eu comento da feijoada. Feijoada é gostoso. Delicioso. Agora, o que que a gente faz? A gente pega um prato fundo, que aí cabe mais pro fundo, e a gente faz um monte em cima. Depois repete, toma uma cerveja e vai dormir. E aí depois acorda às 3 horas da tarde e diz assim, a feijoada me fez mal. A feijoada é o seu zoião gordo, né? A gente não consegue parar num prato, né? É isso aí. Então é a falta. A gente pode, por exemplo, assim, encontrar equilíbrio em comer um prato de feijoada, você vai falar assim, nossa, mas eu vou ter que entrar nesse nível irracional, né? Porque esse é o mais fácil. Né? É isso aí. Achar o equilíbrio num prato de feijoada é mais fácil. Exato. Quero ver se achar equilíbrio num consumo excessivo de prazer, por exemplo, mesmo sexual. Não é fácil você encontrar o equilíbrio nisso aí. Se você não consegue encontrar o equilíbrio nem no comer uma feijoada, né? Imagina em outros pontos da sua vida. Então, realmente é difícil. E aí, na sequência desse capítulo, na pergunta 363, ele pergunta assim, ó. Como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro dos grupos espiritistas? Essa é outra coisa que quase a gente não vê acontecer, né? Não vê. E a resposta é assim, ó. Os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Opa, então já vem aqui. Não é igual, é diferente. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Amai-vos e instruí-vos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos inutilizados pela intriga e pelo fingimento. Olha isso! Essa... Pesado, não, Emmanuel? Pega pesado. E bate na boca, né? E outra coisa, né, Alan? Nós deveríamos já, pelo menos, de ter chegado a um estágio onde você ouve a dissensão. Você vai lá no Vadimécum, você certamente vai encontrar essa questão lá. E aí você estuda em grupo. No grupo dissidente diz assim, gente, nós fizemos uma bobagem, vamos estudar o assunto. e aí se debruçar sobre esse texto e ouvir os conselhos de Emmanuel. Conselhos, né? De pessoas que nos antecedem no plano espiritual com mais sabedoria do que a gente. Exatamente, né? E nos dá, porque nós temos que ter a humildade de ver, erramos, agora, porque com esse reconhecimento nós vamos conseguir progredir no nosso relacionamento sem dissensões, ou pelo menos se houver outras, a gente volta a estudar o assunto. Quer dizer, você insiste na convivência, porque é esse o caminho. Nós somos diferentes. Exatamente. Né? Graças a Deus, cada indivíduo com suas características, né? E com esta diferença que encontramos nos indivíduos é onde a gente cresce, né? É fantástico o nosso crescimento nisso aí. E aí ele vem com a pergunta assim, ó: o espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias, esperando a palavra dos guias? É indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz a aquisição de conhecimentos. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina, para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Né? E às vezes as pessoas reclamam porque um determinado centro, algum espírito se aproveitou da falta de estudo e tomou conta da situação. Entendeu? Quer dizer, e a gente ouve muito isso, não? Porque o mentor espiritual mandou, né? Mandou pintar de branco, já escutamos, né? Isso. Isso, né? Entende? Quer dizer, então, a gente passa a fazer o que o mentor espiritual, entre aspas, né, mandou, porque não existe mentor espiritual mandão. Isso não existe. Qualquer centro que o espírito, que o guia, mandou fazer, fica esperto. Tem coisa errada. Tem coisa errada, né? Os espíritos, e Kardec é muito claro sobre isso, eles sugerem. E se o grupo não quiser e não atender aquilo que o espírito está sugerindo, pura e simplesmente eles se afastam. Eles vão falar para um grupo que quer ouvir. Vou ficar aqui chovendo, aqui tá, não está dando certo, né? Não, vamos, tranquilo. Vamos buscar uma sintonia mais fina, né? Exatamente, eles não são evasivos, eles respeitam a forma de você pensar. Agora olha essa próxima pergunta, 365. Como deveremos receber os ataques da crítica? Os espiritistas devem receber a crítica dos campos de opinião contrária com o máximo de serenidade moral, reconhecendo-lhe a utilidade essencial. Você sabia que o Kardec, na segunda edição do Livro dos Espíritos, na contracapa, ele publicou os livros que criticavam o Livro dos Espíritos? Você veja que bom senso, né? Então, e inteligência. Inteligência. Ele falou, tá aqui, ó, eu não... Vão ler, examinem tudo, né? E retém o que é bom, né? Isso, exato. Tá aqui, ó, vai lá, pesquisa, leia, veja se eu veja qual é a crítica que eles estão fazendo e veja se procede. Veja, vai lá, experimentem, fuçem. É, ele fazia isso. Você veja o Kardec, e eu às vezes fico pensando assim, como que ele dava conta de tudo que ele fazia, né? Porque além dele fazer o que ele fazia, que era tudo, veja só, não tinha computador, não tinha máquina de escrever, era bico de pena, luz elétrica não tinha, era luz de lampião. Imagina com esses recursos parcos e ainda ele achando tempo de ler as publicações contrárias ao espiritismo. Isso é um mestre, né? Isso é que é trabalhar, né? Isso é trabalhar. O resto a gente não dá conta. Nós somos muito preguiçosos, Alan. Muito preguiçoso mesmo. Não, sabe o que é? É aquele texto que eu escrevi lá, distraídos nós vamos vivendo. É. Porque hoje nós temos muita coisa para nos distrair, Luiz. Hoje, por exemplo, eu mesmo, quando eu vou ler, eu deixo o telefone e o computador longe de mim. Por quê? Porque às vezes faz um barulhinho ali, ou às vezes você vai entrar no computador para tentar ver um comentário do livro, tentar fazer uma busca para somar no estudo que você está fazendo. Pronto, aí você entra ali naquele campo e perde 15, 20 minutos que você poderia estar absorvendo a leitura. Então, é importante a gente ter esse foco, né? E ele continua assim, ó: essas críticas se apresentam quase sempre com finalidade preciosa, qual a de selecionar naturalmente as contribuições da propaganda doutrinária, afastando os elementos perturbadores e confusos e valorizando a cooperação legítima e sincera, porque todo ataque à verdade pura serve apenas para destacar e exaltar essa mesma verdade. É isso aí, né? Por isso que ele publicou, inclusive, no Livro dos Espíritos. Alan, é que nem você bater numa estaca, cada dia você firma mais. Né? Por que que o Einstein, ele cansa, todo ano a gente vê uma contestação à teoria do Einstein, e cada vez aquela teoria fica mais consolidada. Consolidada. Ontem eu publiquei uma frase do Einstein no Instagram. Vocês querem ver? Eu vou lê-la certinho para não falar que eu errei aqui, porque é simples e muito eficiente. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É bonita essa frase. Albert Einstein. Então, assim, não tem jeito. Se você entrar no processo de estudo, se você buscar o conhecimento, você cresce. É isso aí. O Kardec, ele repetia isso. Me envie alguma coisa melhor que o Espiritismo, eu abraçarei. E agora aqui, olha essa outra. Como deverá agir o espírita sincero quando se encontre perante certas extravagâncias doutrinárias? À luz da fraternidade pura, jamais neguemos o concurso da boa palavra e da contribuição direta, sempre que oportuno, em benefício do esclarecimento de todos, guardando, todavia, o cuidado de nunca transigir com os verdadeiros princípios evangélicos, sem, contudo, ferir os sentimentos das pessoas. E se as pessoas perseverarem na incompreensão, cuide cada trabalhador da sua tarefa, porque Jesus afirmou que o trigo cresceria ao lado do joio, em sua seara santa, mas ele, o cultivador da verdade divina, saberia escolher o bom grão na época da ceifa. Você viu? E esse é um dos pontos, né? A gente não sabe discordar sem discutir. Isso. Joia essa frase, é isso mesmo. A gente entra em atrito. A gente tem que aprender a discordar e aceitar que o outro pode pensar diferente, e de repente no pensar diferente é que a gente cresce. É isso aí. Porque o que acontece? Você tenta passar para o outro aquela sua opinião. Você não vai se omitir, mas com delicadeza, com amor. Né? Com o uso evangélico. Exatamente, é um a palavra que ele usa. É um discordar com sabedoria, com humanidade, com doçura. Alan, eu tive um atrito com uma moça que eu trabalhava, porque eu me senti no dever de lhe falar a verdade. Ela ficou 2 anos sem falar comigo. Aí depois de 2 anos, ela ficou sabendo da mesma informação por uma amiga que tinha brigado. Aí ela, por brigar, a moça falou. Aí ela assim: puxa, Luiz, me perdoa, porque ela me falou porque brigou, e você me falou porque você é meu amigo. Entende? Quer dizer, a gente tem que dar a cara para bater. Hoje é uma frase muito, muito usada. Por quê? Você está se expondo. Quando você dá a sua opinião, Se expondo. Quer dizer, se você ficasse quieto, você passaria ileso. Agora, em compensação, você se omitiria. Agora, se é uma pessoa amiga, se é uma pessoa que você gosta, se você não quer se omitir, exponha, sabendo que estará sujeito a não ser bem recebido. Mas o tempo se encarregará. O tempo se encarregará. É justo, pergunta 367, que nós estamos aqui comentando o Consolador de Emmanuel. Pergunta 367. É justo que, a propósito de tudo, busca o espiritista tanger os assuntos do espiritismo nas suas conversações comuns? Vocês estão vendo como esse livro, ele é um livro que segue essa linha do bom senso, né? Ele está fazendo você pensar, né? Será que estou agindo corretamente? Ele está falando de prosélitos, né? Prosélitos, né? O crente sincero precisa compenetrar-se da oportunidade no tempo e no ambiente com relação aos assuntos doutrinários, porquanto qualquer inconsideração nesse particular pode conduzir a fanatismo detestável sem nenhum caráter construtivo. Olha o termo, né? Não, a colocação detestável. A colocação é perfeita. E outra coisa, a gente às vezes está afastando as pessoas do espiritismo. Né? Eu, por exemplo, eu vivo numa família evangélica. Então eu tomo um cuidado danado e quando há a oportunidade eu faço ensinamento. É, outro dia eu postei no grupo o salário do pecado é a morte. Pensem nisso. Entendeu? Quer dizer, justamente eu estou utilizando uma informação de Paulo, que a Bíblia deles contém, né, para que as pessoas reflitam sobre aquilo. Você está usando o elemento que ele aceita. Exatamente. Né? Que ele entende, que ele respeita. E dentro desse ambiente, com respeito e dignidade, você está passando para eles, olha, fuce aí, tem coisa aí. É, né? Tá aí, você tem na mão o recurso, mas pensa, não fica só engolindo o recurso pronto, pensa, né? E a gente às vezes, e eu vou falar até por mim, quando eu era bem jovem, eu queria convencer todo mundo a ser espírita, eu tinha essa vontade, a pretensão, né? Fala assim, nossa, não, você tem que ser espírita, você vai ver como que você vai ser melhor. E, nossa, que perda de tempo, né? Eu precisei desse comportamento lá atrás para entender que isso não vale a pena. Mas eu estou falando para vocês, não entra nessa. Está aqui o Emmanuel falando, não entra nessa, não vale a pena. Como também, ele é claro, né? Nós não devemos perder a oportunidade de que quando a coisa se encaixa, fazer a colocação. Exatamente, bem ponderado, Luiz, porque às vezes não é que você não vá falar, e outras, às vezes você não precisa nem falar que a fonte disso é o espiritismo. Isso. Né? Em muitos momentos você fala a frase, nenhum espírito elevado vai ficar chateado porque você não colocou entre aspas e deu o autor ali, não é plágio nenhum. Você está usando uma ferramenta que ele está dispondo para você educar um espírito, uma alma necessitada. Então use, né? Essa é a ideia. Bom, vamos parar por aqui, que nós estamos chegando aí ao final do programa. Mas vocês viram que profundidade de perguntas e respostas. Nós estudamos esse livrinho aqui, não sei se o Luiz vai lembrar, naquela salinha que hoje é a biblioteca da União Espírita, a gente sentava lá de sábado à tarde, estudando pergunta por pergunta desse livrinho aqui. E o estudo em grupo, ele facilita, porque você joga o assunto e você vai ter ideias de 10, de 20, de quantas pessoas tiver no grupo. Sempre os espíritos intuem aquele que tiver em sintonia. Então, o enriquecimento do estudo é muito maior. Eu encontrei nesse livro, porque esse livro que eu usava aqui, né? Aqui, olha, nós fundando o ICEP. Foi a base de fundação do ICEP quando nós começamos a estudar esse livro. Olha! E isso faz tempo, hein, gente? Então, vocês vejam que... E para quem não conhece o ICEP, né? O ICEP é um Instituto de Cultura Espírita, fundado em Piracicaba nessa época. E ele hoje funciona ali na nossa casa, na Regente Feijó, ali, né? Ali é... Não, ali é... É Benjamin Constante. Benjamin Constante. Quase na altura do mercado municipal, chamar a nossa casa. Setzer, Instituto de Cultura Espírita de Piracicaba. Falta estudioso nesse grupo, assim, não que lá não tenha, mas falta mais gente. A ideia inicial era uma pesquisa científica séria em cima da doutrina espírita. E esse trabalho não foi feito, né? Por nós aí, nós precisávamos voltar a investir nesse grupo que podia abrir muitas mentes para o conhecimento sério da doutrina espírita. Muito bem. 10:59, o tempo passa e nós estamos encerrando mais um programa Visão Espírita. na nossa União Rádio Web. Muito obrigado por todos que estiveram conosco. Luiz, suas últimas palavras. Amanhã eu não tenho palestra, mas na quarta-feira eu faço palestra lá na Seara Espírita Renascer. Fica ali no Jardim Monumento, na Vila Resende, né? Toda a primeira quarta-feira do mês eu estou na Seara Espírita Renascer. Um grande abraço a todos e mais uma vez eu agradeço a Deus pela oportunidade de participar desse nosso programa. Um grande abraço. André, suas últimas palavras. Ele não esperava essa. Tenho a agradecer a todos que participaram do programa, porque isso é uma motivação a nós, cada vez maior. E a Deus, né, a oportunidade de estarmos aqui, que isso é uma alegria. Estar falando com a minha esposa hoje, como é gostoso ir no domingo de manhã lá na rádio. É um ambiente muito legal. Isso aí. Ótima semana a todos. Queridos ouvintes, uma ótima semana a todos e até domingo que vem, mais um programa Visão Espírita. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.